pra cima. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Fazer o quê? E quarta é pra comemorar, que ainda não tem pra ninguém. Beber, beber, beber, beber. E sexta-feira tem, fim de semana tem. Na balada eu sou parceiro, levo meu além. Já que você falou que eu ia ficar sem. Do quê? Ninguém. Mulher curtindo a Miguel. Eu sou o cara, pode levar fé. A semana inteira eu caio na zoeira. Eu abro e fecho o cabaré. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. E quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Tem que chamar umas moças pra dançar aqui, meu Jesus. Vamos dormir, rapaz, vamos lá. Sexta-feira tem, fim de semana tem. Na balada eu sou parceiro, levo meu arém. Já que você falou que eu ia ficar sem ninguém. Chapado de mulher, curtindo a Miguel. Eu sou o cara, pode levar fé. Eu abro e fecho cada. Segunda-feira eu vou pro mar. Terça-feira eu...